talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar. A apresentação é de Edgar de Souza. Alguns objetos que na despedida você não levou. Penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com mar. Você está ouvindo Central da Biografia. Alô você, gente amiga! Que bom encontrar com você. Mais uma vez o Edgar de Souza chegando. É mais um Central da Biografia, é mais um encontro de amigos. Então você na tua casa, no seu trabalho, sintam-se abraçados pelo negão que chega. E a gente chega feliz da vida, sempre numa homenagem ao grande nome da nossa música popular brasileira. Em qualquer ritmo, o Central da Biografia faz a homenagem. E desta feita não é diferente. Hoje, os homenageados serão a dupla Teodoro e Sampaio. Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, amigos, Teodoro e Sampaio no Central da Biografia. É um Central da Biografia de dois grandes amigos que a gente tem nesta caminhada da vida, Teodoro e Sampaio. A gente que tem um contato muito próximo com eles, ali nas proximidades de São José do Rio Preto. Temos amizade, inclusive de Facebook e por aí vai, né? Teodoro e Sampaio, os homenageados de hoje. E a gente começa destacando que em algum lugar do país ouve-se falar de Teodoro e Sampaio. Isto mesmo, Teodoro e Sampaio. Mas quem são eles? Ah, Teodoro é o mesmo da antiga dupla Zé Tapera e Teodoro. E neste Central da Biografia, com um outro parceiro, depois de ter feito parceria desde 65 com o barretense José Sonego, o Zé Tapera. Lá estava ele, prontinho para o sucesso e sempre disposto a trabalhar bastante, com o intuito de mostrar o seu potencial e talento. Teodoro, Aldair Teodoro da Silva, paranaense de Santo Antônio da Platina, nascido em 18 de julho de 43, e Sampaio, Gentil Aparecido da Silva, nascido em 1950, paranaense de Serra Morena. Amor e intimidade se uniram no braço de uma viola em um Mato Grossense, e assim surgiu a primeira faixa de um compacto. Afinação e harmonia se aliaram ao desbravador do sertão, completando este que seria o primeiro trabalho da dupla Teodoro e Sampaio, os homenageados de hoje, do Central da Biografia. Central da Biografia. Enganamos o nosso sentimento. Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. Num gesto apressado, você com alguém se casou. Eu, pra vingar, também fiz um falso casamento. Agora amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. E

braços, vou fazer o tal regaço e meter pinga no peito. Nesta casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Nesta casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Nesta casa tem goteira, pinga em mim. Central da Biografia. Eu hoje vou brigar, vou bater ou apanhar, mas você vem comigo. Hoje vou beber, trespassar, desconhecer. Não quero amigo, eu vou te esperar. Nós vamos se entender na saída deste bar. Se estiver sozinha, sairemos numa boa. Se estiver acompanhada, dependendo da pessoa, haverá uma grande briga, não me importo de apanhar. Você é o porquê da minha vida, é a razão de muitas brigas, onde sempre fracassei. Porém, não importa o passado, que fique tudo acabado, mas esta noite te amarei. Eu vou te esperar. Nós vamos se entender na saída deste bar. Se estiver sozinha, sairemos numa boa. Se estiver acompanhada, dependendo da pessoa, haverá uma grande briga, não me importo de apanhar. É a razão de muitas brigas, onde sempre fracassei. Porém, não importa o passado, que fique tudo acabado, mas esta noite te amarei. Por isso vem comigo, vem comigo. Programa Central da Biografia. A apresentação é de Edgar Souza. Bem, amigos, de volta com você no Central da Biografia. A gente lembra que no ano de 1981, Teodoro e Sampaio gravaram o primeiro LP, com o título Nos Braços do Mundo. Trabalho este que literalmente os colocava nos braços do mundo, disputando seu espaço com grandes nomes da música sertaneja da época. Em 82, eles trabalharam duro e com muita luta lançam o segundo trabalho da dupla, o LP intitulado O Guarda-Roupa Maldito. Já em 84, agora já não é em algum lugar do país que se fala e se ouve Teodoro e Sampaio. São centenas de cidades e dezenas de estados que cantam com a dupla a maravilhosa canção que

dói e nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto. Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, amigos, um minutinho só, final da primeira meia hora do Central da Biografia com os amigos Teodoro e Sampaio. Daqui a pouco, Edgar de Souza volta, o Negão volta com mais meia hora pra você de Teodoro e Sampaio no Central da Biografia. Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. De volta, alô você, gente amiga do Central da Biografia, estamos de volta para mais meia hora com Central da Biografia, hoje destacando os nossos amigos Teodoro e Sampaio. A gente dá um salto no tempo e vem ali próximo de 2002, marcando a estreia da dupla na gravadora Indie Records. Mulher de Peão ao vivo é um novo trabalho da dupla. A música título é uma composição de Teodoro e Jovelino Lopes. Com muito bom humor, marca registrada da dupla, eles trazem as faixas Aqui Pra Ela e O Mala, ambas composições de Teodoro e Jovelino Lopes. Outra situação inusitada acontece em Desafio de Roqueiro, José Vitor e Teodoro, em que Teodoro e Sampaio trocam repentes com o metaleiro. No CD, há alguns clássicos que foram regravados ao vivo, entre eles, Cantaram Minha Vizinha, composição de Ronaldo Adriano e Muniz Teixeira, e também Teodoro. Se a Casa Cair, Jovelino Lopes, Alcino Lopes e Teodoro, e Garanhão da Madrugada, Alcino Alves e Teodoro, e Garanhão da Madrugada, Alcino Alves e também Teodoro. A gente vem com música no Central da Biografia com Teodoro e Sampaio. Vocês está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é Edgar de Souza. Aparentemente você é igual às mulheres que conheci por aí, mas é só nada mais. Você é especial, já percebi. Você tem o dom de amar sob medida. Você faz o que eu gosto sem pedir. Me conhece bem por fora e por dentro. Você lê meus pensamentos, tem o que admitir. O calor dos teus abraços me incendeia, o teu beijo me tonteia, teu sorriso me fascina. Tuas mãos me acariciam, me acalenta, teu amor me alimenta, o teu charme me ilumina. Fantástico poder amar alguém que tem classe até para se despir, que me envolve com carisma e magia, fazendo a gente deixar-se seduzir. Sei que você tem alguma coisa a mais, mas me faltam as palavras pra dizer. Sei que você me transporta com jeitinho, me conduz pelos caminhos do amor e do prazer. O calor dos teus abraços me incendeia, o teu beijo me tonteia, teu sorriso me fascina. Tuas mãos me acariciam, me acalenta, teu amor me

sete noites da semana. Programa Central da Biografia. A apresentação é de Edgar de Souza. Bem, amigos, de volta à Central da Biografia Especial com os nossos amigos Teodoro e Sampaio. Mas, meus amigos, olha, Teodoro e Sampaio estiveram nos Estados Unidos, viu? A dupla realizou diversos shows em casa noturna, frequentada por brasileiros, e também em hotéis nas cidades de Boston, Norwalk, New York. A gravadora Indie Records não poderia deixar passar em branco esta tour lá pelas terras do Tio Sam e aproveitou a carona da dupla e gravou logo um CD duplo, sendo um com as músicas de sucesso e cinco inéditas ao vivo. Entre as regravações estão Paixão Proibida, A Gostosona, Quando a Saudade Aperta e cinco músicas inéditas. A gente lembra também que outros CDs vieram, em destaque a música que sempre foi carro-chefe, intitulada Mulher Chorona, composta por Vanderlei Rodrigo e também Teodoro. Além desta, outras canções identificam o estilo gozador da dupla, que fala É Mentira Dela, Filho da Tuta, Só Dou Carona Pra Quem Deu Pra Mim, dentre tantas outras. Sempre trabalho cheio de surpresas boas e de faixas alegres e dançantes, marca registrada desta dupla sensacional, Teodoro e Sampaio, os homenageados de hoje do Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Nossos corações permanecem unidos, chorando confessa que sem mim não dorme e nem imagina o que tenho sofrido. Já faz sete noites que estou acordado, louco, apaixonado, só penso em ti. Por favor, venha morar nesta casa, ou eu largo tudo e vou morar aí. Que está me matando, com os olhos chorando, eu chamo seu nome. Sem você, mulher, minha vida não presta. Veja o que resta deste pobre homem. Já faz sete noites que estou acordado, louco, apaixonado, só penso em ti. Por favor, venha morar nesta casa, ou eu largo tudo e vou morar aí. Que louca paixão que está me matando, com os olhos chorando, eu chamo seu nome. Sem você, mulher, deixa o que resta deste pobre. Programa Central da Biografia. A apresentação é de Edgar de Souza. Janela, se vier me procurar, quero acordar ouvindo o som de sua voz. Sente seu perfume outra vez me abraçar, viver e recordar os bons momentos entre nós. Me dê mais uma

saí de madrugada, tô morrendo de paixão em uma fossa danada. Pra onde a morena foi, é pra lá que eu também vou. Tô morrendo apaixonado, tô morena, tô. Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena. Tô apaixonado, morena, tô morena, tô. Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena. Tô apaixonado, morena, tô e tô e tô. Paixão, estou morrendo, distante do meu amor. Eu espero que ela volte pra acalmar a minha dor. Se um dia ela voltar, vai curar minha paixão, arrancando do meu peito esta cruel solidão. Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena. Tô apaixonado, morena, tô, morena, tô. Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena. Tô apaixonado, morena, tô e tô e tô. Tô morrendo apaixonado, tô morena, tô. Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena. Tô apaixonado, morena, tô morena, tô. Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena. Tô apaixonado, morena, tô e tô e tô. Eu tô doente, morena, doente eu tô, morena. Tô apaixonado, morena, tô, morena, tô. Eu tô doente. Programa Central da Biografia. A apresentação é de Edgar de Souza. Bem, amigos, que pena! Chegamos ao final de mais um Central da Biografia. Hoje foi com os meus amigos Teodoro e Sampaio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer este Central da Biografia e gostei muito mais de saber que você está do outro lado do rádio ouvindo aí o nosso trabalho. Viu, gente? Muito obrigado, ó, um beijo grande desse negão, um abraço e eu espero um reencontro com você. Todo mundo com saúde, todo mundo feliz da vida. Um grande beijo do negão que se despede. Tchau, gente amiga. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. E quando no rádio tocar, você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.